conhecer. Não me conhece, não te conheces, não sabe responder. Caminho sem futuro não se sabe porquê. Mesmo não tendo pra onde correr, insiste em se esconder. Da fita dos cabelos, a viagem da Maria fumaça. Não disfarça, que eu sei o que se passa. Enquanto a loucura se alastra, os piores se espalham que nem praga. Os morcegos transmitem raiva. Irado, eu já nem sei quem eu sou. De onde eu vim, pra onde eu vou. Anjo, demônio, animal furioso que o sistema criou. Cansei de brincar de mocinho e bandido. Descobri quem são meus verdadeiros inimigos. Inofensivo, a arma mais poderosa eu trago comigo. Mais eficaz que uma rajada no peito do inimigo. Sinal de perigo, difícil de escapar. Não vejo futuro nessa vida, ninguém faz nada pra mudar. Mas assustador que se assola, o medo toma conta. O sol nasce pra todos, mas muitos preferem viver nas sombras. Não param pra pensar, não sabem nem de que lado está. Querem me ensinar o jogo, mas nem aprender a jogar. Eu não entendo, alguém me explica, me diga a minha mente. Está confusa, a viagem é só de ida. Nos esquecemos de quem somos, não temos direito nem de pensar. O mercenário chupa seu sangue, ninguém pode reclamar. Se dizem que perante Deus somos todos iguais. Mas enquanto muitos agonizam, outros sempre querem mais. Na luta pela paz, quantos se foram, outros se perderam. Nem sequer se importou, nos esqueceram. Falsa aparência, engomados, gravatados, mercenários. Seu dinheiro podre e sujo, junta tudo e envia no raio. Muito egoísmo, ganância. Existe alguma esperança? Quando criança, o que você vai ser quando crescer? Como se fosse possível, como se pudéssemos escolher. Cercados, rodeados, inimigos por todos os lados. Disposto a matar pelo mínimo espaço, é preciso um nervo de aço. Eu sei, não existem leis, muitos se coroaram reis. Mas prepare-se, o império de muitos irão cair. Mas pode ter a certeza que eu sempre vou estar por aqui. Como um guerreiro, livre mesmo em cativeiro. Chacal, não mal, mas o verdadeiro. Muitos me julgam por eu ser diferente. Mas não se engane, não se faça de inocente. Perigo iminente, ameaça ao oponente. Da brecha pra traíra não é muito inteligente. Sem essa de viagem, minha loucura está na mente. Talvez seja por isso que eu sou mais um sobrevivente. A viagem pro mundo dos loucos é lenta e demorada. Você sabe quando começa, só não sabe como acaba. Sem dinheiro, sem chance nenhuma na mira da polícia. Na madrugada um abraço, virou notícia. Aplausos pros super-heróis fardados da Liga da Justiça. Justiça.